Yo, meu mano morreu dentro de um plano ateu. Se foi, deu adeus, sem boi, enrolado no pano, no breu, no asfalto. Yo, sem oxigênio, preso entre um Fox e um prêmio maior do box no Grêmio. O pugilista, punho de nox no palco, contra química e álcool, no afeto homogêneo. Mas o motorista mil que corria na pista no impacto feriu apenas o cox, saiu intacto. Na justiça fez um pacto, tava louco de oxigênio. Nocaute sem ringue, blackout pra família. Não há quem se vingue, sua esposa cai. Não contaram pra filha que escolhia dormir ao lado dele. Escrevia todo dia em sua lousa, pai. A mariposa sai pela janela, mau presságio. Cortar os sonhos dela, ninguém ousa, é cruel. Cada troféu jogado sor na angústia, ameniza o sabor de dor. Por onde pousa o fel pra elite, mais um Souza que repousa no céu. Fique esperto, cuidado com a lei de talião. Por enquanto só os mais fracos que retaliam. Pensa você vindo e tendo na retalião. Com sangue no olho na lei de talião. Fique esperto, cuidado com a lei de talião. Por enquanto só os mais fracos que retaliam. Pensa você vindo e tendo na retalião. Com sangue no olho na lei de talião. Com sangue no olho. Não tô aqui pra te falar do código de Hammurabi. Só explicar a parte que me cabe. Explanar outro exemplo de descaso e injustiça, de defensoria omissa. Embora tudo isso todos já sabem. Fabo de Wanderson Pereira, cria de Xerém. Quase que meu xará, mesma idade também. Morreu atropelado pelo boy alcoolizado. Eis que o estado deixou sua vida nas mãos de outrem. Inocentado, pleiba, segue aos influídos bens. Em sua Mercedes-Benz, pela 040, no asfalto quente a 130, desrespeita as faixas, a luz baixa pela direita, merda feita, pista estreita, o ramelão perde o controle, acerta alguém de bike. Outro corpo no asfalto, um destino selado, estigmado, favelado, outro morto velado. Embora errado e ramelado, advogado renomado, ganha o caso, pois herdeiro era filho do Ike. Aqui se o réu tem um dinheiro, o mundo é um parque. Fique esperto, cuidado com a lei de talião. Por enquanto só os mais fracos que retaliam. Pensa você vindo e tendo na retalião. Com sangue no olho na lei de talião. Fique esperto, cuidado com a lei de talião. Por enquanto só os mais fracos que retaliam. Pensa você vindo e tendo na retalião. Com sangue no olho na lei de talião. Com sangue no olho. Dessa maneira. Mascote. Passado. Gory Beats, Bernocite malandro, Rio de Janeiro, tamo junto, é nóis. Cuidado com a lei de talião, vai pensando.